você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou, chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. Derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra, ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra, ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio e vê passando as horas. Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, puxa que Deus te socorre. Deus já preparou um bódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou e chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou e chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou. A vitória chegou, a vitória. Aurelina chegou. Dourado, a vitória chegou. Chegou. Pede tua música, pede teu hino. Zap 923-6-2812. Agora 11 horas mais 59 minutos. 11:59. Antes você ouviu André e Felipe. Adoro. Gente, ainda bom dia, né? Bom dia, bom almoço pra todo mundo. Olha, a Ótica Filadélfia está contratando vendedores externos. Atenção, hein? Ótica Filadélfia está contratando vendedores externos interessados deixar currículo na loja no prédio de Veras, loja 26, ou mandar no WhatsApp 859-91-13-8995 ou ainda no 859-81-39-46-50. Atenção, Ótica Filadélfia contratando vendedores externos interessados, vai na loja, deixa o currículo no prédio de Veras, loja 26, aqui no centro de Itapajé, ou manda no WhatsApp 859-91-13-8995 ou 859-81-39-46-50. Meio-dia! São ofertas de ouro. Morena Esporte. Em toda a nossa loja tem uma oferta incrível para você aproveitar. Os produtos ortopédicos, meião e meia, mochilas e bolsas, bolas, chuteiras e acessórios e todo o vestuário Moreira estão com descontos de 15%, 20%, 25% e 30%. Você leva à vista ou em até 3 vezes no cartão. Corre, que é só até o dia 10 de agosto. Ofertas de ouro Moreira Esporte. Confere mais no nosso Instagram, @ Moreira Esporte. Moreira Esporte, com você sempre no pódio. O pão sempre quentinho, o sabor que conquistou a cidade. Shopping Pães, tudo feito com amor. Shopping Pães tem variedade. Shopping Pães, pães, bolos, doces e salgados. Entre, fique à vontade. Shopping Pães, qualidade com criatividade. Shopping Pães, 18 anos de música. Prestação de serviço e informação. Atitude FM. Casas Rocha, móveis e eletros, variedade, tudo pra você. Tem preço, tem economia, vem pra Casas Rocha. A loja das grandes promoções, tem sempre a novidade pra você. Vem, vem, vem pra Casas Rocha, aqui tem sempre o melhor pra você. Casas Rocha. ZYV 769. Frequência 96,9 MHz. Atitude FM de Itapajé, Ceará. Uma emissora do grupo Atitude Empreendimentos. Atitude, boa tarde. Boa tarde, gente. Meio-dia, 2 minutos. Bom almoço pra todo mundo. Uma tarde maravilhosa de domingo. Olha, responde pra mim: qual dos evangelistas era um médico? Tinha médico naquela época? Tinha? Não sei, vale o zap. 9236-2812. Tá chegando Valesca Maíssa. Eu sou teu pai. Meu dia e dois. Muitos me conhecem pelo nome. Outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de pé, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua. Alô, boa tarde pra você que tá com a gente, curtindo de bem com a vida, tá interagindo aqui com a nossa programação no zap 92362885, para as demais regiões, 92362812. Alô, das Chagas, ouvindo a gente nesse domingo, Vera Ávila, forte abraço, minha amiga. Alô, Denilson, boa tarde, Denilson. Alô, Fernanda Luz, tá curtindo a gente em Pentecorte. Um abraço ainda pra Cristina, forte abraço, tá, Cristina? Alô, Raquel Mesquita, no Monte Castelo. Alô, Maria Luísa, Marlúcia também tá com a gente. Quem também tá ouvindo aqui a nossa programação é a Leidiane Gomes, no Esmerino Gomes. Meio-dia, mais 17 minutos. Eu sou de Deus. Lázaro e ao Cubo. Eu sou de Deus. De quem é sua vida? A minha vida é de Deus. É, de quem é sua vida? A minha vida é de Deus. Ou de quem é? De quem é? O de quem é? O de quem é? O de quem é? O de quem é? O de quem é? O de quem é? O de quem é? O de quem é? O de quem é sua família? Família de Deus. Mas de quem é sua família? Família de Deus. O de quem é? De quem é? O de quem é? O de quem é? O de quem é? O de quem é? O de quem é? O de quem é? O de quem é? O de quem é? O de quem é sua vitória? Vitória de Deus. De quem é sua vitória? Vitória de Deus. O de quem é? De quem é? O de quem é? O de quem é? O de quem é? O de quem é? O de quem é? O de quem é? O de quem é? O de quem é? Olha o anjo com a espada de fogo, cortando e nos dando vitória. Olha o anjo com a espada de fogo, cortando e nos dando vitória. Enquanto este anjo guerreia, a igreja reunida da glória. Enquanto este anjo guerreia, a igreja reunida da glória. Glória, glória, glória, glória. Santa, povo escolhido e separado, eu sou de Deus, é tudo junto e misturado, um só caminho, cada passo, e ele diz, todos são meus. O de quem é sua família? Minha família de Deus. Me diga de quem é sua família? Minha família de Deus. É, de quem é? O de quem é, o de quem é, o de quem é? O de quem é? O de quem é? O de quem é, o de quem é, o de quem é? Foi Deus quem me deu, foi Deus quem me deu. Tudo que eu tenho foi Deus quem me deu. Foi Deus quem me deu, foi Deus quem me deu. Tudo que eu tenho foi Deus quem me deu. Minha família foi Deus quem me deu. Minha família foi Deus quem me deu. Tudo que eu tenho foi Deus quem me deu. Tudo que eu tenho foi Deus quem me deu. O Espírito Santo foi Deus quem me deu. O Espírito Santo foi Deus quem me deu. Tudo que eu tenho foi Deus quem me deu. Tudo que eu tenho foi Deus quem me deu. Esta ousadia foi Deus quem me deu. Esta ousadia foi Deus quem me deu. Tudo que eu tenho foi Deus quem me deu. Foi Deus quem me deu. Foi Deus quem me deu. Tudo que eu tenho foi Deus quem me deu. Foi Deus quem me deu. Foi Deus quem me deu. Tudo que eu tenho foi Deus quem me deu. Foi Deus quem me deu. Mas foi Deus quem me deu, foi Deus quem me deu. Tudo que eu tenho foi Deus quem me deu. Olha o anjo com a espada de fogo, cortando e nos dando vitória. O anjo com a espada de fogo, cortando e nos dando vitória. Enquanto este anjo guerreia. Das ruas de São Paulo pra Salvador. Do gueto pro gueto, ao Cubo e Lázaro. Glória, glória. Tamo junto e misturado, meu querido. É nóis. Glória, glória, glória, glória, glória. É sucesso? Então toca aqui. Atitude FM. De bem com a vida. Louvor, fé e adoração. Thank you. esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a sua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras. Aquele que busca a sua face e quer viver para ti, pensar só em ti. Atitude FM. Noites tenebrosas de lamento, você vive maus momentos, quer da vida desistir. O dia da angústia bate a porta, busca e não vê resposta, a vontade é sumir. Anda pela casa a noite inteira, procurando uma maneira de voltar a ser feliz. Deita, mas o sono se levanta, diz que nada adianta, vive a vida por um triz. Mas hoje isso tudo vai ter fim, este nosso encontro aqui não foi algo casual. Eu vim pra te falar que Deus te ama, pelo nome ele te chama, você é especial. O ouro não tem o seu brilho, o sol não tem o seu fulgor. Você é o tesouro mais lindo, que pena que ninguém notou. A obra de arte mais bela, pra ele você tem valor. Oh, oh, oh. ser feliz. Deita, mas o sono se levanta. Diz que nada adianta. Vive a vida por um triz. Mas hoje isso tudo vai ter fim. Esse nosso encontro aqui não foi algo casual. Eu vim pra te falar que Deus te ama. Pelo nome ele te chama. Você é especial. O ouro não tem o seu brilho. O sol não tem o seu fulgor. Você é o tesouro mais lindo. Que pena que ninguém notou. A obra de arte mais bela que nenhum artista pintou. Você é o desenho de Deus. Você tem valor. O ouro não tem o seu brilho. O sol não tem o seu fulgor. Você é o tesouro mais lindo. Que pena que ninguém notou. A obra de arte mais bela que nenhum artista pintou. Você é o desenho de Deus. Você tem valor. Oh, Gerson Rufino, desenho de Deus. 12 horas mais 12 minutos. Antes você ouviu Fernanda Brum, Monsenhor, um clássico da música evangélica. Também passou por aqui o som do Lázaro, Lázaro e ao Cubo. E Valesca Maíssa, Eu Sou Teu Pai, música nova da Valesca, que tá tocando em todo canto, viu? Agora, meio-dia, mais 19 minutos, continua com a gente participando no 923-6-2812, respondendo nossa perguntinha, que tá valendo um pix de R$20. Qual o evangelista que também foi médico? Só não sei se naquele tempo tinha médico. Você sabe? Responde para mim. Zap 9236-2812. Respondendo corretamente, você vai estar concorrendo no final do programa ao Pix do programa do De Bem com a Vida de R$20. 12:19 agora. São ofertas de ouro. Morena Esporte. Em toda a nossa loja tem uma oferta incrível para você aproveitar. Os produtos ortopédicos, meião e meia, mochilas e bolsas, bolas, chuteiras e acessórios e todo o vestuário Moreira estão com descontos de 15%, 20%, 25% e 30%. Você leva à vista ou em até 3 vezes no cartão. Corre, que é só até o dia 10 de agosto. Ofertas de ouro Moreira Esporte. Confere mais no nosso Instagram, @ Moreira Esporte. Moreira Esporte, com você sempre no pódio. Casas Rocha, móveis e eletros, variedade, tudo pra você. Tem preço, tem economia, vem pra Casas Rocha. A loja das grandes promoções, tem sempre a novidade pra você. Vem, vem, vem pra Casas Rocha, aqui tem sempre o melhor pra você. Casas Rocha. Pratique o uso consciente da água, porque ela pode faltar. Feche a torneira enquanto escova os dentes, ensaboa as mãos, lava o rosto ou faz a barba. Terminou? Certifique-se que ela esteja bem fechada. Uma torneira pingando gasta quase 50 litros de água por dia. Vai lavar a calçada? Não use mangueira. É um grande desperdício. Utilize a vassoura e um balde com água de lavagem de roupas. Mais atitude, menos desperdício de água. Uma mensagem da Atitude FM. Eu sou Braulio Bessa e eu estou aqui para dizer que eu escolhi a Unimed Ceará para cuidar de mim e da minha família. Se você também é do interior do Ceará e sonha com mais qualidade de vida e bem-estar, a hora é agora. Basta um CNPJ e a partir de uma vida é possível contratar o melhor plano de saúde do interior do Ceará. Ligue 0800-275-7777. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Atitude FM, 18 anos no ar. 18 anos com você. Aposentados e pensionistas do INSS. Está precisando de dinheiro? Aqui na Agecred de Itabagé, seu empréstimo é liberado em até 24 horas. E para você que trabalha de carteira assinada, antecipamos o seu FGTS. Você não paga boleto e nem mensalidade. O valor é descontado direto no saldo e liberado em até 24 horas. Temos também empréstimo com desconto na conta de luz. E você tira até R$1.300. Vem para a Agecred, em frente ao Bradesco. Contato 85981020327. Falar com Wagner. Saúde, 12 horas mais 22 minutos, 12h22. Daqui a pouco tem alô, mais alô para você que tá participando com a gente. Tem caixinha da bênção, já já. 12 horas 22 minutos, tá chegando o Vaquinho. Essa versão ficou linda, hein? Um pagode gostoso, Deus de promessas. Teus olhos sempre atentos permanecem em mim.